carinhoso, perfume gostoso, um sorriso maroto, andar de sedutor. E se eu te pego, te dou muito amor. Ela tá de olho, me desejando, eu sei. Eu mandei um sinal, eu vou pegar você. Bola no cantinho, pra gente se amar. Fazer besteirinhas, à luz do luar. Dentro do meu carro, a gente beijando e se amando. Ouvindo no rádio, um tal de Cristiano. Com vidro embaçado, ninguém pode espiar. A gente se amar e vai. Ela tá de olho, me desejando, eu sei. Eu mandei um sinal, eu vou pegar você. Bora no cantinho pra gente se amar. Fazer besteirinhas à luz do luar. Com vidro embaçado, ninguém pode espiar. A gente se ama, e numa rocha você vai se apaixonar. Quando lembrar de mim, você vai querer voltar pra dentro do meu carro, pra gente se amar. Pra gente se amar.